Graças a Deus. Deus tem falado conosco, Deus tem nos abençoado e já tem confirmado alguma coisa que Deus já tem falado comigo através da palavra também, já com os irmãos que estão falando aí, de testemunhos maravilhosos que Deus faz com as nossas vidas. Graças a Deus. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje. O nosso relógio lá está, parou, e eu também, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós queremos fazer uma leitura lá em, vamos ler em Marcos 10, capítulo 10, versículo 17 ao 21. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 10, e o versículo 17, Marcos 10 e 17, nós vamos ler até o versículo 21, são poucos versículos, Marcos 10 e 17, para uma meditação, e depois nós vamos falar alguma coisa para a nossa edificação nessa noite, de outros versículos que nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Mas lá em Marcos 10, capítulo 17, fala do jovem rico. E aqui diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, mas seria o jovem também, né? O qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Isso é só para nós termos uma meditação, mas nós queremos nesta noite conversar com os irmãos alguma coisa, meus irmãos, de nós vencermos os obstáculos. Às vezes, meus irmãos, nós estamos indo tão bem, está tudo tão bom, né? A caminhada parece que vai tão boa, nós parece que temos uns projetos, estamos fazendo, estamos bem, mas de repente parece que alguma coisa começa assim a nos cercar, parece que tem alguma coisa que nós precisamos vencer e parece que se torna tão difícil e nós parece que já queremos desanimar. E nós não podemos desanimar. Deus não gosta daquele que desanima. Nós lemos aquela palavra ali para uma meditação. O jovem voltou para casa triste, desanimado, né? Não fez aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse, só para uma meditação. Mas o Senhor não quer que nós desanimamos. Nós temos que vencer os obstáculos. O presbítero irmão Delmo falou que fez vários, mas as coisas parece que não estavam dando bem. Mas a bênção estava logo ali na frente, esperando, né? E foi preciso vencer aquele obstáculo um pouquinho ali antes, para que alcançasse a bênção do Senhor. E às vezes, meus irmãos, a bênção está muito próxima, mas nós precisamos vencer, né? Nós precisamos vencer aquilo que às vezes parece que nos cerca um pouquinho. Se nós lemos lá em Lucas 19:1, nós vamos encontrar Zaqueu. E eu quero falar alguma coisa com os irmãos a respeito de Zaqueu. Lucas, meus irmãos, Lucas não foi apóstolo. Lucas foi só discípulo. Então Lucas não estava entre aqueles que estavam caminhando com Jesus. Lucas foi um médico, né? Foi um médico e ele foi um escritor, né? Ele só escreveu depois por indagações e ele buscava, né? E até ele gostava de escrever as coisas com muito mais detalhes. Lucas, então, não foi apóstolo. Ele não está entre os apóstolos. Ele foi um discípulo e ele escreveu a sua carta com indagações. Ele achava os casos e ele, então, buscava se indagar muito bem daqueles casos e ele teve as suas escritas dos seus livros, né? Então, somente Lucas escreveu sobre Zaqueu. Outros não fizeram carta a respeito de Zaqueu. Provavelmente, então, Lucas, ele soube alguma coisa de Zaqueu, procurou indagações, e então ele escreveu essa parte aqui desse personagem bíblico que nós temos como Zaqueu, né? E que muitas mensagens já foram pregadas a respeito de Zaqueu, que é uma passagem bastante importante. E nós queremos falar alguma coisa também a respeito de multidão. Pastor, disse que foi o segundo ano do ministério de Jesus, o ano das multidões, da popularidade, multidões. E nós vamos encontrar aqui um obstáculo para Zaqueu, que foi a multidão. Então, Lucas escrevendo sobre Zaqueu, ele nos dá aqui três características de Zaqueu. Ele era rico, ele era chefe e ele era de pequena estatura. Mas entre a multidão, eu acredito que tinha muitos ricos lá. Não era só Zaqueu que era rico, não. Tinha vários ricos entre a multidão. Poderia ter outro chefe também na multidão lá. Não seria só Zaqueu que era chefe. E também não seria só Zaqueu de pequena estatura. Tinha vários outros de pequena estatura. Mas, chegando lá, Zaqueu desejava ver quem era Jesus e não teve condições. Investiu de ambos os lados, desejava muito ver, mas não conseguia ver, porque ele era de pequena estatura. Então, era um obstáculo, ele teve um obstáculo naquele momento ali. Não conseguiu alcançar aquele desejo do seu coração, que ele queria ver quem era Jesus. De repente, vindo na sua mente, vem ao seu coração um desejo: vou subir num pé de árvore, quem sabe se assim eu consigo ver Jesus. E ele não fez muita indagação do que os esforços que ele precisaria ter, as dificuldades, mas ele vai em busca de alguma coisa que está no seu coração. Precisava achar uma árvore e ele subir para que ele pudesse ver Jesus. Só que nessa árvore, meus irmãos, ele precisava três características na árvore. Ele precisava encontrar uma árvore que ele pudesse subir. Uma dificuldade dele já era porque ele era baixinho, já era de pequena estatura, uma árvore que ele pudesse subir. Outra característica é que ele pudesse se esconder, porque ele queria fazer, mas ele queria fazer ocultamente. Aleluia. E ele precisava, então, também poder ver. Ele teria que encontrar uma árvore que ele pudesse subir, pudesse se esconder e também pudesse ver. Ficar escondidinho lá, mas ver. Porque nós vemos que nas multidões, meu irmão, tem aqueles que querem se aparecer. Tem uma pessoa importante e sobe no muro, eles gritam, eles fazem um monte de coisa. Esses querem se aparecer. Zaqueu não queria se aparecer. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não queria nem que alguém visse onde é que ele estava. Ele estava lá e ele queria fazer isso em oculto. Talvez ele não queria nem que a esposa dele soubesse o que ele fez para ver Jesus. Ao chegar na sua casa, ninguém soubesse qual foi a sua ação, né? Graças a Deus, mas ele veio isso no seu coração e ele partiu. Ele foi em busca daquilo que estava no seu coração. E ele vai, olha as árvores, né? Talvez alguma ele não conseguiria subir, mas ele precisava vencer esse obstáculo naquele dia. Então Zaqueu vai e ele encontra um pé de figueira brava. Os irmãos, alguém tem alguma característica? Qual seria o porquê que era figueira brava? Ou os irmãos não têm nada que diga para nós o que seria uma figueira brava? Não dá fruto. Mas nós também podemos ver que talvez ela não desse fruto e ela fosse um pouquinho diferente dessas outras figueiras, porque as outras figueiras têm os seus ramos extensos ao lado. Porque sabe se essa figueira brava, ela... Irmão, quer me arrumar um pouquinho de água, irmão? Ela fosse com seus galhos mais entrelaçados, né? Que poderia, então, ser mais apropriado para ele poder se esconder naquela figueira. E ela, assim, poderia subir, porque os seus galhos, quem sabe, já de mais baixo, já conseguiria dar oportunidade para que ele pudesse subir. Mas o alvo dele era vencer aquele obstáculo ali. Ele precisaria, ele estava buscando algo, e quem sabe se outros de pequenas estaturas foram embora, né? Desanimaram, não conseguiram ver Jesus, mas também não tiveram nenhum... um desejo e alguma forma de eles encontrar para que eles conseguissem ver quem era esse Jesus. Mas o Zaqueu foi, achou uma árvore, subiu numa oportunidade que ninguém estivesse vendo e ele então se esconde e aí então começa um processo bastante importante. Não sei se o pessoal, alguém gosta, mas me parece que nem todos gostam de esperar. Zaqueu foi mais adiante, quem sabe uma certa distância. Obrigado, irmã. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Zaqueu vai uma certa distância, não se sabe se é muito perto ou muito longe. Zaqueu vai ter que esperar até que Jesus venha. Qual seria a condição de Zaqueu ficar esperando? Desconfortavelmente, num galho de árvore, né? Aguentando-se por ali, de certa forma, e vai ter que esperar até que Jesus venha, para que ele consiga vencer um obstáculo. E ele vai ter que esperar para quê? Para ver Jesus em um ângulo bem pequeno. Ele poderia ver só quando Jesus estivesse vendo dentro de uma passagem entre a árvore ali, até que Jesus viesse chegando e passando e fosse. Seria um momento muito pequeno, né? Porque ele estava lá escondido no pé de árvore. O ângulo não era muito grande da visão. Você vê, meus irmãos, que ele fez um esforço, né? Se preparou-se para algo que ele desejava muito, que era ver quem era Jesus. Então, é necessário, meus irmãos, muitas vezes nós fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa quando nós temos diante de um obstáculo e nós precisamos vencer, nós desejamos, então nós precisamos fazer algo. Não é ficar desanimado, não vou porque não dá. Não, alguma coisa que sabe o Senhor coloca no nosso coração, vamos fazer, vamos vencer e nós vamos alcançar a nossa bênção. De repente, acontece que a multidão vem chegando. Zaqueu fica atentamente esperando o momento, porque tudo que ele fez era para aquele momento de ver Jesus passar, porque ele queria ver quem era Jesus e tinha lógica que ele era pequeno, ele subiu em alguma coisa mais alta, então dali tinha lógica aquilo que ele estava fazendo. Mas de repente, quando tudo está acontecendo, Jesus vai chegando, ele vai observando, vai vendo quem é Jesus, é um momento muito pequeno, mas Jesus para, olha para cima, chama pelo nome dele e diz que ele descesse depressa, porque convinha que hoje fosse o quê? Eu me convém que hoje eu vou pousar na tua casa. Vamos já pensar, meu irmão, para quem fez todo aquele esforço, ficar agora ali, vendo pelo momento tão curto, Jesus disse dizer para ele assim, hoje me convém pousar na tua casa. Agora ele não vai simplesmente ver quem é Jesus, mas ele vai conhecer Jesus. Vai tomar um café com Jesus, os dois vão conversar junto, vão ter uns momentos prazerosos, ele vai fazer uma cama para Jesus dormir, Jesus vai estar dormindo na cama dele, vai amanhecer o dia, Jesus vai levantar na casa de Zaqueu, vão tomar um café de manhã, vai se despedir de Zaqueu para mais um novo dia, mas ele vai ter não somente o privilégio de ver Jesus, mas ele vai conhecer quem era Jesus. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que veio salvação àquela casa. Tudo, meus irmãos, o foco de todas as coisas é a salvação. Bom é quando Deus faz obras e a salvação acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E eu coloquei essa passagem do Zaqueu como aquele obstáculo pessoal. É meu obstáculo, era só Zaqueu. Zaqueu estava com um problema, mas era dele, ele precisava vencer, é um problema meu, é um problema pessoal, mas nós temos que vencer o nosso problema pessoal. Quando nós vamos ler lá em Mateus capítulo 15 e o versículo 28, nós vamos encontrar a mulher cananeia. Mulher cananeia tinha um problema familiar, já era diferente de Zaqueu, ela foi buscar a bênção para a sua família, era um problema da família, e ela foi em busca de uma solução para a sua família. Deus queria fazer algo para aquela mulher, mas ela vai, quando ela está chegando próximo, a multidão, essa multidão sempre estava próximo de Jesus, e eu digo, meus irmãos, que na multidão às vezes tem aqueles que são fanáticos. Os fanáticos vão cedo, pode ver, irmãos, quando vem alguém numa cidade que é uma pessoa importante, os fanáticos fazem barraca, vão para lá antes, dia antes, e ficam lá, meus. O fanático não sai de perto, tira as condições de outros ter a oportunidade. O fanático parece que é só para ele. Então, nessas multidão, parece que os fanáticos estavam lá e as pessoas tinham dificuldade para chegar perto de Jesus, porque tem aqueles que parece que não saem de perto, né? Mas essa mulher vem chegando, ela vem gritando, porque há um problema na sua família, e ela vem representando um problema familiar. E Jesus, então, falando com ela, teve aquele momento ali, daquelas palavras que são muito importantes, né? Que Jesus disse para ela que não era bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Tem pessoas, meus irmãos, que não dá para se dizer nada. Se alguém falar assim, já diz que estão me chamando de cachorro, né? Já leva para o lado da carne, já pensa diferente, já não tem uma palavra, meus irmãos, que venha uma palavra de santidade, uma palavra com sabedoria de Deus, já vai para o lado contrário. Jesus disse que não era bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, mas o cachorrinho também come as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela teve muita sabedoria, ela teve um entendimento muito, muito maravilhoso de uma pessoa que estava representando a família. Então, meus irmãos, às vezes há um problema, há uma dificuldade, há um obstáculo na nossa família, e alguém tem que vencer esses obstáculos com muita sabedoria, com muita graça, para que nós sejamos um bom representante da família. Vamos buscar algo para a família, se nós tivermos um obstáculo aonde que nós estivermos indo, mas nós vamos com fé. Deus vai abençoar, nós vamos alcançar, vamos vencer, porque nós estamos representando a nossa família. Deus vai fazer algo pela nossa família. Foi o que aconteceu com essa mulher. E Deus também salvou a sua filha, porque quando Deus disse que vai em paz, porque o espírito imundo já tinha saído da sua filha, ela já estava alcançando salvação. Então Deus tem também bênção para aquele que busca algo pela sua família. Louvado seja Deus. Deus é conosco, meus irmãos. Deus trabalha pelas nossas vidas. O Senhor é bom para conosco. E eu marquei também uma outra passagem, lá em Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 19, fala de quando Jesus estava em casa e também novamente a multidão estava lá. E alguém, então, sabendo que Jesus estava em casa, ele sente-se compaixão por uma pessoa que era paralítica. E ele, sentindo compaixão, mas ele não tinha condições, ele vai e busca mais um outro companheiro, quem sabe o seu vizinho, fala lá com o seu vizinho: olha, nós temos esse paralítico, Jesus está em casa, nós precisamos levar essa pessoa para que Jesus faça algo com essa pessoa. De repente, meus irmãos, convidando um, aquela pessoa aceita, e ele vai convidar, já vão os dois para convidar mais um vizinho, já estamos em três, e esses três estão animados para fazer essa obra. De repente, precisa de mais um, vão convido mais um, então já se tornou-se quatro. Quatro já é uma equipe, já é um departamento, já é uma igreja. Por quê? Porque eles já estão numa equipe, já pode ter um líder que lidere essa equipe, e quatro que representa a igreja, vão fazer um trabalho social, vão trabalhar agora por uma pessoa necessitada. Eles querem levar alguém a Cristo, para que o Senhor faça algo pela sua vida. Então, esses quatro, meus irmãos, que representam a igreja, eles fazem algo, tomam aquele paralítico e vão levar a Cristo. Mas chegando lá, novamente a multidão, casa cheia, aqueles que sempre estavam junto, que não saem, parece que nem davam lugar para entrar pela porta, não teve condições, não conseguiram vencer aquela multidão para chegar com o paralítico, para levar na presença de Jesus. Então esses homens aqui que representavam a igreja, investiram de ambos os lados, mesmo, fizeram todos os esforços, mas não conseguiu, mas também não desanimaram. Jamais eles poderiam dizer assim: ó, nossa parte nós fizemos e vamos te levar para casa da maneira que tu estás. A igreja jamais poderia fazer isso. A igreja lutou, a igreja perseverou, a igreja fez de tudo para conseguir levar aquela pessoa a Cristo. Mas não havia condições. Quem sabe se de repente entra a multidão, eles lutando de ambos os lados, alguém possa dizer: mas nem que seja pelo telhado, nós vamos conseguir levar essa pessoa a Cristo. E aí, meus irmãos, vem uma análise, pensar, né? Mas nós já investimos de ambos os lados, nós não conseguimos. Mas quem sabe, então, se pelo telhado é algo que faz nós pensarmos. Então, eles acharam que haveria uma condição. Então, houve um esforço muito maior. houve mudança na igreja. A igreja precisou trabalhar totalmente diferente. Quem sabe alguém poderia dizer, ah, mas eu tenho medo de altura, ah, eu sinto altura, mas não importa. A igreja se uniu, a igreja lutou, porque a igreja precisava levar alguém a Cristo. Então foi o momento que eles precisavam vencer aquele obstáculo. Era um obstáculo grande que estava sob a sua frente, mas eles precisavam vencer. E a igreja lutou de forma diferente, já não mais horizontal. A igreja agora precisava lutar verticalmente, né? Levar aquela pessoa para um lado totalmente diferente como eles estavam lutando antes. Eles precisavam de novas estratégias para conseguir alcançar aquilo que era o objetivo. O objetivo, o foco continuava sendo o mesmo, mas as estratégias eram tudo outras. As formas de trabalho eram muito mais esforçadas agora, porque eles trabalhavam agora por cima de um telhado, mas eles precisavam alcançar uma vitória, eles precisavam vencer um obstáculo e levar alguém na presença de Cristo. Então, meus irmãos, com todo aquele esforço, igreja unida, trabalhando, unidos todos aqueles grupos ali, eles conseguem o alvo, eles conseguem apresentar aquele necessitado a Cristo, que era o objetivo. E qual era o foco mais principal ali? Era a salvação daquela vida ali. Foi o que Jesus fez ao eles colocaram ali embaixo. A primeira coisa que Jesus fala para ele era: perdoado estão os teus pecados. Porque em primeira mão seria muito melhor a salvação daquela pessoa ali. E aonde que foi a igreja, meus irmãos? Esperar uma solução, orar em espírito para esperar uma resposta, porque eles criam, eles tinham fé que haveria de acontecer algo naquele dia, porque eles fizeram algo que foi com muito esforço, mas eles conseguiram. O objetivo foi alcançado, o obstáculo foi vencido, e agora eles tinham deixado o paralítico, aquela pessoa, diante de Jesus, e eles estavam crendo que algo iria acontecer. E agora, meus irmãos, vamos ver a alegria da igreja ao ver quando aquela pessoa atravessa a multidão e sai lá fora, levando todos aqueles apetrechos que eles usaram para levar lá, e esse homem sai salvo e também curado para a honra e glória do nome do Senhor. A igreja se alegra, a igreja se regozija quando Deus faz algo maravilhoso, quando Deus opera, quando Deus trabalha com as nossas vidas, mas nós precisamos também de fazer algo. Nós não podemos ficarmos desanimados, nós temos que vencer, irmão, na nossa carreira de fé, na nossa caminhada. Vem obstáculo na nossa vida, vem momentos difíceis, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus vai nos dar vitória, vamos batalhar pela nossa família, vamos ser um representante da nossa família, vamos vencer, meus irmãos, porque Deus é conosco nesta caminhada. Deus é bom e fará, irmão, milagres em nossas vidas. Nós vamos alcançarmos as bênçãos quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Nós temos lido a passagem do jovem rico, mas aquele jovem voltou desanimado. Será que ele poderia, se ele tivesse encontrado algo e vencido aquele obstáculo naquele dia, vendesse tudo que ele tinha? Duas coisas ele já tinha alcançado ali com Jesus: o amor de Jesus, a palavra diz que Jesus o amou. Então ele já tinha o amor de Jesus e uma promessa, um tesouro no céu. E ele voltou triste, porque tinha muita riqueza, achou que seria difícil vencer aquele obstáculo, mas hoje nós não podemos garantir a salvação dele, nós não podemos dizer que ele não é salvo ou salvo, porque nós não podemos julgá-lo, mas nós não podemos hoje garantir. Por quê? Porque ele não fez algo para vencer aquele obstáculo naquele dia. Se ele tivesse vencido, eu acho que ele teria acertado, né? Nem que fosse para vender tudo o que tinha, mas duas coisas importantes, maravilhosas, já estavam na sua mão: o amor de Jesus e um tesouro no céu, garantido de uma promessa para ele. Mas às vezes, meus irmãos, a gente se desanima, e nós não podemos desanimar. Deus possa nos abençoar nesta noite, Deus possa nos dar graça e vitória, Deus possa nos ajudar. Vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos receber a oração da igreja, vamos cada dia, meus irmãos, sermos sábios da forma que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Às vezes nós precisamos vencer nas palavras, às vezes nós precisamos ter uma ação, né? E a ver, nós precisamos nos unir para juntos nós alcançarmos a nossa bênção, a nossa vitória. Deus abençoe os irmãos nesta noite. Eu já quero agradecer a oportunidade, pastor, ter nos concedido nesta noite, de nós estarmos aqui compartilhando com os irmãos uma palavra, e Deus será conosco, e Deus abençoe os irmãos nesse final de ano, bênção para todos nós, e nós vamos estarmos servindo ao Senhor, enquanto o Senhor nos der força e graça, e nós vencendo a nossa caminhada. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Nós vamos estar orando nesse momento. Se alguém deseja, meus irmãos, uma oração, você que deseja ser um grande representante da sua família, você que deseja algo, né, que Deus possa te usar, Deus possa te capacitar, Deus possa te dar sabedoria e muita graça, meus irmãos. Às vezes a gente pede sabedoria não para uma coisa tão importante, é sabedoria nas nossas palavras mesmo. Sabedoria nas nossas palavras é algo muito importante. Vamos estar orando nesse momento? Deus nos abençoe, vamos orar e Deus vai nos ajudar na nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Oramos todos juntos. Grande Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer a vossa bênção, a vossa ajuda, Pai. Estarmos na vossa presença é motivo de alegria, é motivo de contentamento, ó Pai. Que nós possamos ser usados, o Senhor abençoe os teus servos, tuas servas, ó Deus, para que nossa caminhada, Senhor, nós vamos vencendo, Pai. Nós precisamos vencer, nós precisamos alcançarmos as bênçãos, Pai. A nossa bênção, às vezes, está tão próxima, Senhor, e nós, às vezes, não podemos e não conseguimos ver, mas o Senhor nos ajuda, Pai, que pela fé nós possamos, Senhor, te conhecer melhor, Senhor. Temos momentos, Senhor, de conhecimento para que nós possamos saber melhor a um Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Pai, nos abençoa e nos ajuda, Senhor. Nós oramos nesta noite abençoando os teus servos e as tuas servas, que Deus possa conceder graça, vitória e sabedoria a eles, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Graças a Deus.